parece até um grão. A fraqueza se torna uma oração. Deus aperfeiçoa o seu poder e torna o choro em canção. Se tem que chorar, que seja no altar. Sei que às vezes não tem como evitar. Há um Deus que te consola e prometeu jamais te abandonar. Não é o fim da história. O céu acredita em você. Se à noite a luta faz doer, tem cura ao amanhecer. Você não está sozinho. Todas se fecharem, Deus não te abandona nem por um segundo. Ele tem nas mãos o controle de tudo. Use a sua fé, levante-se do chão. Deixe que Deus cuida do seu coração. Não se desespere e não perca a calma. Deus tem em mãos vigor pra sua Hallelujah.